quer dizer que é um orçamento realista, o orçamento mais baixo de sempre, isto é, que se aproxima da base zero, isto é, que tem a ver com as receitas e com as despesas. Já o tempo dos orçamentos empolados já lá vai, e por isso é um orçamento que traz tem uma linha e uma visão que é de fecho de um quadro comunitário, que é muito importante, e tem a linha e as sementes também da visão de um novo quadro comunitário do querer 2014-2020. É um orçamento interessante, na minha opinião, com grande criatividade. É um orçamento que tem, como sabem, as receitas têm vindo a cair. As transferências do Estado pela primeira vez aumentam ligeiramente, mas são falsas subidas em termos das transferências do Estado, porque essas verbas depois ficam afetas a outras áreas. Vou dar...